Rocha, bebê! Banda 007. Caiu cerveja no meu celular de novo, e outra vez fiz o papel de bobo. O telefone doido, doido pra me constranger. Não sei se eu pego e desligo ou fico parado ouvindo sua voz do outro lado da linha. Não liguei pra você, mas tela destravada com bebida casinha. Já que é pra sofrer, vamos fazer assim. Eu bebo por você, você bebe por mim. Já que é pra sofrer, vamos fazer assim. Eu bebo por você, você bebe por mim. A gente bebe, bebe. A gente tenta, tenta e não se esquece. A gente bebe, bebe. A gente tenta, tenta e não se esquece. Banda 007. Banda W7. Emoção, do início ao fim. Não sei se eu pego e desligo ou fico parado ouvindo sua voz do outro lado da linha. Ai, ai. Não liguei pra você, mas tela destravada com bebida é casinha. Já que é pra sofrer, vamos fazer assim. Eu bebo por você, você bebe por mim. Já que é pra sofrer, vamos fazer assim. Eu bebo por você, você bebe por mim. A gente bebe, bebe. A gente tenta, tenta e não se esquece. Já que é pra sofrer, vamos fazer assim. Eu bebo por você, você bebe por mim. Já que é pra sofrer, vamos fazer assim. Eu bebo por você, você bebe por mim. A gente bebe, bebe. A gente tenta, tenta e não se esquece. Banda 007. Moço, sempre te sinto aqui no cineral, o supremo som do amor. Eu quero te encontrar. Hoje eu vou encontrar com você. Deixa acontecer. É tudo ou nada com você. DJ Michel e DJ J, saudade. Banda 007, o fenômeno. Moço, sempre te sinto aqui no cineral, o supremo som do amor. Eu quero te encontrar. Hoje eu vou encontrar com você. Deixa acontecer. É tudo ou nada com você. DJ Michel e DJ J, saudade. É tudo ou nada com você. DJ Michel e DJ J, saudade. São eles. Banda 007. Cortaram minha luz, perdi o meu emprego.

me ver com outra pessoa. Você já parou pra pensar se vai ser doído ou vai ser de boa? Saudade só arde quando encosta na pele. Ela queima, ela arde, não sossega enquanto não fere. A lágrima lavou o rosto, mas não tira o gosto da solidão. Tá pronto pra experimentar o que é perder o amor que estava na sua mão? Eu acho que não, eu acho que não. Então vou avisar, corpo diferente, uma boca mais quente, que eu não vou voltar. Então vou avisar, não me dá liberdade de sair e provar um corpo diferente, uma boca mais quente, que eu não vou voltar. Então vou avisar. Banda W7, emoção ao fim. Saudade só arde quando encosta na pele. Ela queima, ela arde, não sossega enquanto não fere. A lágrima lavou o rosto, mas não tira o gosto da solidão. Tá pronto pra experimentar o que é perder o amor que estava na sua mão? Eu acho que não, eu acho que não. Então vou avisar, não me dá liberdade de sair e provar um corpo diferente, uma boca mais quente, que eu não vou voltar. Então vou avisar, diferente, uma boca mais quente, que eu não vou voltar. Então vou avisar, não me dá liberdade de sair e provar um corpo diferente. Banda W7, emoção do início ao fim. Tô mal, tô tão mal depois que ela se foi. Sem dar tchau me deu fama de boi. Comprei casa e enxoval do bebê. Eu sonhei tanto em ter, tô mal. Não levanto nem pra tomar banho. O trabalho acabei largando e os boletos insistem em chegar. A luz tá pra cortar. Sabe o fundo do poço, eu tô lá. Se eu virar, eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo. Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça. Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo. Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça. Se o vício não matar, saudade mata. Banda W7, emoção do início ao fim. Tô mal, não levanto nem pra tomar banho. O trabalho acabei largando e os boletos insistem em chegar. A luz tá pra cortar. Sabe o fundo do poço, eu tô lá. Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo. Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça. Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo. Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar com cachaça. Se eu virar cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pedra, nem que eu venda tudo. Se eu virar manguaça, eu vou pegar esse seu coração de arrocha, bebê! Arrocha.com. E quero saber se o clima é pra romance, eu vou deixar correr. De onde isso vem? Se tem alguma chance, a noite vai dizer. Isso todo mundo é igual. Oh, oh, oh. Anjo do bem, gênio do mal. Longe do coração. Perigo é ter você assim sorrindo. Isso é muita tentação. Seus olhos, meu sorriso numa noite então. Rosas livres. Quero saber se o clima é pra romance, a noite vai dizer. De onde isso vem? Se tem alguma chance, a noite vai dizer. Se todo mundo é igual. Oh, oh, oh. Anjo do bem, gênio do mal. Perigo é ter você perto dos olhos, mas longe do sabe conquistar. me apaixonei só em te olhar. Quando quero algo eu vou além, não me interessa a ninguém. Só ela me faz, oh, yeah. Ah, meu amor, quero estar contigo seja como for. Se queres ficar no Nordeste, serei o seu cavalo da peste. Mas se queres viajar, já não vou deixar. Ah, meu amor, quero estar contigo seja como for. Se queres ficar no Nordeste, serei o seu cavalo da peste. Você eu faço tudo só pra te amar. Ah, meu amor, quero estar contigo seja como for. Se queres ficar no Nordeste, serei o seu cabra da peste. Mas se queres viajar, já não vou. Está escrito em seu olhar. Estação do Arrocha.com. O sentimento quando acaba, coração então desaba, a vontade de chorar. Um beijo não é mais gostoso. Fazer amor não dá prazer. Já não te sinto em meu abraço. Só eu sei o que é que eu passo nessa falta de você. Vai ser melhor pra mim, vai ser melhor assim. Vai, vou te esquecer. Se você já não me quer mais na sua vida, eu vou lembrar você, mas tenho que esquecer. Nossos caminhos já não tem outra saída. Banda 007 Arrocha, bebê. Eu amo, você deseja. Não tem como escolher se quero viver com ele, ficar contigo. Ele não é igual a ti. Sei que com você eu perco ao me tocar, ao me amar. Não me peça pra escolher entre ele e você, que isso me dói. Como está, eu sempre gostei. Não quero escolher entre vocês dois. Por favor, pare, não pode comparar. Você e eu, sem ele nem pensar. Ele é meu principinho.

você comprou esse perfume que tem cheiro de amor da minha vida. Um beijo e eu já tô com ciúme até da sua camisa. Eu acho que encontrei o dono da minha saudade. É que a sua boca tem o gosto da felicidade. E Deus me livre de perder. Se terminar comigo só tem uma solução. E Deus me livre de perder. Pensar num ser humano que vai beber. Tenho é dado tanto que eu vou sofrer. Se terminar comigo só tem uma solução. Ou eu trago de fígado ou de coração. Banda W7. Onde você comprou esse perfume que tem cheiro de amor da minha vida? Um beijo e eu já tô com ciúme até da sua camisa. Eu acho que encontrei o dono da minha saudade. É que a sua boca tem o gosto da felicidade. E Deus me livre de perder. Se terminar comigo só tem uma solução. E Deus me livre de perder. Pensar num ser humano que vai beber. Tenho é dado tanto que eu vou sofrer. Se terminar comigo só tem uma solução. E Deus me livre de perder. Pensar num ser humano que vai beber. Tenho é dado tanto que eu vou sofrer. Se terminar comigo só tem uma solução. E Deus me livre de perder. Pensar num ser humano que vai beber. Tenho é dado tanto que eu vou sofrer. Se terminar comigo só tem uma solução. Arrocha, bebê! E chegando a rocha, meu olhar, fica uma esperança de te encontrar. Sinto no meu peito a dor, dá vontade de gritar. Olho da janela e vejo ao luar, brilho das estrelas, vento a soprar. Que Deus me diga, por favor, como posso a encontrar? Tudo azul, doce como o mel da flor. Foi tão bom te encontrar. Tudo azul, lindo como a cor do mar. Doce como o mel da flor. E pra sempre vou te amar. Ô, paixão, asas livres. No banco da praça estava a pensar. Veio a esperança, eu vou te encontrar. Já te encontrei, amor. Foi tão bom te encontrar. Tudo azul, lindo como a cor do mar. Doce como mel da flor. Foi tão bom te encontrar. Asas livres. Estacando a rocha com som. Sua boca na minha, teus olhos fechados são o meu maior momento de silêncio. Sua pele suave, suas mãos que passeiam em mim, igual o vento toca gotas de orvalho. Mil motivos pra te amar, Cristina. Quanto tempo procurei, Cristina. Mil motivos pra te amar, Cristina. Quanto tempo procurei, Cristina. Um dia invadi meu quarto, nem percebo que as horas que passamos juntos foram segundos. Mil motivos pra te amar, Cristina. Quanto tempo procurei, Cristina. Mil motivos pra te amar, Cristina. Quanto tempo procurei, Cristina. Se às vezes eu me calar, tentando me encontrar, não ligue. Oh, não. É medo de perguntar se o amor que você me dá é hoje o meu futuro ou pode me machucar. Asas livres. Mil motivos pra te amar, Cristina. Quanto tempo procurei, Cristina. Mil motivos pra te amar, Cristina. Perdoa por eu ter te escolhido pra ser Franci, pra minha companhia. Perdoa por eu ter acreditado nesse sonho todo dia. Perdoa por eu ter te perdoado na hora que devia te esquecer. Perdoa por não ter me preparado e me guardado pra você. Eu te solto, eu não te prendo, eu te livro mais do que é preciso. Eu não quero, eu não vou passar a barra pra você gostar de mim. Desenganos, sei, acontecem, desenganos vão, desaparecem. Eu não quero, eu não vou passar a barra pra você gostar de mim. Eu te solto, eu não te prendo, eu te livro mais do que é preciso. Eu não quero, eu não vou passar a barra pra você gostar de mim. Eu te solto, eu não te prendo, eu te livro mais do que é preciso. Eu não quero, eu não vou passar a barra pra você gostar de mim. Quem sabe amanhã, talvez. Seu lugar.

boba fui eu. Quem mandou ficar na tua mão? Quem mandou te dar meu coração? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? A boba fui eu, a boba fui eu. W7, emoção, do início ao fim. Será isso que você queria? Uma noite apenas, você vai ter o que quer de mim. Um lance sem compromisso e fim. Será isso que você queria? Uma noite só, sem sentimentos, vai ser assim. Você vai ter o que quer de mim. E a boba fui eu que quis acreditar que era amor. Você não mereceu, mas o meu coração sempre dou. Quem mandou eu me apaixonar? Quem mandou eu não me controlar? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? A boba fui eu, a boba fui eu. Quem mandou ficar na tua mão? Quem mandou te dar meu coração? Quem mandou eu me entregar? Quem mandou eu me apegar? A boba fui eu. Banda W7. Quatro abraços e um café. Acabei de acordar procurando por você. Encontrei tudo, sua mão na minha mão. Nós vamos escapar do mundo, junto vendo o sol cair. Vamos para a praia pra curar a alma. Só o céu com a gente, não queremos mais nada. Todo o Caribe pegando na cintura. E a gente livre, eu, você e a lua. Vamos para a praia pra curar a alma. Só o céu com a gente, não queremos mais nada. Todo o Caribe pegando na cintura. E a gente livre, eu, você e a lua. Vento contento, cara. Ai, vento. Vento contento, cara. Ai, vento. Banda W7, emoção, do início ao fim. Quatro abraços e um café. Acabei de acordar procurando por você. Encontrei tudo, sua mão na minha mão. Nós vamos escapar do mundo, junto vendo o sol cair. Vamos para a praia pra curar a alma. Só o céu com a gente, não queremos mais nada. Todo o Caribe pegando na cintura. E a gente livre, eu, você e a lua. Vamos para a praia pra curar a alma. Só o céu com a gente, não queremos mais nada. Todo o Caribe pegando na cintura. E a gente livre, eu, você e a lua. Vento contento, cara. Ai, vento. Você terminou com ela e tá chorando. Arrocha, bebê. Quer água com açúcar ou o meu amor? E se eu te contar que a água acabou? E o açúcar que tem é só o meu amor? Oh, oh, que coincidência, oh. Eu sozinho e você só. Por que que a gente não se amarra? Um a outro e dá um nó. Eu sei você quer desistir, mas tem uma opção melhor. Antes de desistir do amor, tenta o meu, por favor.